levami a tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Oh, eu quero ir mais alto. Preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Oh, anseio muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti, Jesus. Leva-me aos cativos, me leva, oh, oh. Me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto. Preciso ir bem mais alto. Receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto. Preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço. Senti teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Mas preciso mais, anseio por mais.